vou te buscar. Me conecta no teu coração, vou acessando até te encontrar. Pra te dizer, te quero mais. Sentir o teu corpo no meu, como eu queria olhar teus olhos, sentir tua respiração, beijar teu corpo o tempo inteiro. Mas me contento com mouse na mão. Tu bate papo, a gente vai fazer amor. Tu bate papo, vou teclando se cola tu. Tu bate papo, online vou te dar prazer. Bye.